tem charme pra conquistar. Hey! Sou eu o amor que ela escolheu. Sou eu, você deve esquecer o que é meu. Você está enganado, essa gata vive a me olhar. Vou pedir, é bom tomar cuidado, não negócio é paquerar. Hey! Sou eu o amor que ela escolheu. Sou eu, você deve esquecer o que é meu. Mas o engano é seu, toma nota do que eu vou contar. Não se meta, pois o bom sou eu. Seu negócio é sonhar. Hey! Sou eu o amor que ela escolheu. Sou eu, você deve esquecer o que é meu. Ei, menino, para que brigar? Um acordo é melhor chegar. No domingo você sai e fim, sábado é pra mim. Hey! Sou eu.